Existia uma caixinha com um buraco em cima pra quem tivesse um sonho. A fé ali depositaria, não pagava nada pra entrar, nem sorteio, nem leilão. Bastava acreditar na vibração do coração. Não rifei, não separei, não abri, não escolhi. Apenas dei uma chance pra aqueles que você deixou ali, pros que querem o mínimo, que pra você não vale nada. Sem rebarba, sem baba, só a chance da hora exata. Tudo amontoado, socado, lotado na caixinha. Cores, roupas, cenários, fantasia pra você. Tudo isso é inútil pra nossa satisfação. Aê! Mexer com o sonho dos outros é pior do que mexer com ladrão. Pode ser que foi mal feito, nas coxas sem dinheiro, mas primeiro saiba, respeite de onde veio. Do gueto sem luz, feito pelas mãos, distribuído de porta em porta, de graça pra toda a população. Desfeito é corte de navalha pra quem faz com coração. Uma toalha no chão, esculturas em exposição. Ali naqueles projetos, a dedicação, horas de sono perdidas, um encontro com a emoção. Uma pulseira, um colar, uma pintura, um desenho. Se você não quer levar, moço, então olhe pelo menos. A vida é muito mais do que o domingo legal. Tudo tem valor mesmo que foi feito no fundo do seu quintal. Na cinza da fogueira, diários com poemas de segunda a sexta. Muita coisa escrita, a verdade dita. Bela poesia, acho que nunca foi linda. O comércio engole tudo aquilo que é exótico. Ou igual chama atenção, é um negócio. Qualquer diferença não orna, não combina, não tem nada a ver. Tira isso do corpo, menina, não fica bem você. Essa roupa da novela das seis, ninguém usa. Espera uma atriz usar pra depois vestir aquela blusa. Não consegue sair de casa desse jeito, pois tem medo. Você não é você, prisioneiro dos espelhos. Haja com sentimento, haja com certeza. Pitadas de verdade, calma e concentração. Profissionalismo semeando, gerando dedicação. Valorize tudo aquilo que você nunca teve tempo de olhar. 5 minutos do seu dia, refletir e pensar. Que a cor mais bonita no céu, quem pintou foi Jah. É o azul que o cinza cobre, é onde a esperança está. Sua missão aqui na terra é cortar mato abrindo trilhas. Viver com intensidade as coisas simples da vida. Não vai estressar, viva sem blá blá blá. Seja mais você, e a essência é o que há. Yeah.